Eu tenho febre, eu sei. É um fogo leve que eu peguei do mar ou de amar, não sei, mas deve ser na idade. Acho que o mundo faz charme, e que ele sabe como encantar. Por isso sou levado e vou nessa magia de verdade. O fato é que eu sou seu amigo, ele me intriga demais. É um mundo tão louco, esse mundo mais louco, até mais que é febre e amor, e eu quero mais. Que eu quero, bem sério, é todo esse. Acho que o mundo, esse mundo faz charme, que ele sabe como encantar. Por isso sou levado e vou nessa magia de verdade. O fato é que eu sou seu amigo, me intriga demais. É um mundo tão louco, mundo mais louco, até mais que eu. É febre e amor, eu quero mais. Tudo que eu quero, bem sério, todo esse mistério. É todo esse mistério.